Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência... Para tudo! Antes da gente continuar, eu tenho um recado para dar para todo mundo. Agora o Caixa de Histórias faz parte da RIPA, Rede Iradex de Podcasts Associados. Vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho da RIPA ao longo desse episódio, e enfim, vou deixar para vocês entenderem melhor as coisas conforme for rolando o episódio. Mas agora a gente tem uma estrutura muito mais bacana. A gente vai ter um espaço dentro do site iradex.net. Então eu recomendo que vocês vejam o site iradex.net e conheçam um pouco mais sobre a RIPA, tá bom? Mas então é isso. Bom episódio para vocês e vamos voltar pro começo. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem uma edição especial. A gente tem um convidado aqui. Por favor, se apresente, PH Santos. Opa, mas é especial por isso, pelo convidado? Sim, sim. Especial também por você ser o convidado, não? Ih, rapaz, mas aí é muita responsabilidade. Cara. Ah, deixa que... Enfim, sou PH Santos, faço podcast pra viver, pra matar também. Não, tô brincando. Faço podcast nessa vida, sou lá do Rapadura Cast, um podcast sobre cinema, semanal, do site Cinema com Rapadura, já desde 2006, nessa brincadeira aí. E semanalmente também tenho o Iradex... E o PH Santos Show, que é um podcast de entrevista. O outro, o Iradex, um podcast de indicações, cultura pop, nerd, geek, essas coisas todas. Muito legal, recomendo que escutem. Também. Então, PH, então, hoje a gente vai ouvir um trechinho de um livro que você recomendou, não é isso? Isso. Posso falar o nome? Pode. O livro é O Espadachim de Carvão, do meu querido Afonso Solano. Uma das grandes surpresas que eu tive na literatura nacional aí nos últimos 5 anos. Legal. Espadachim de Carvão, lançado pela editora Fantasy Casa da Palavra. Vamos então ouvir um trechinho? Bora, por favor. Vamos lá. Com essa voz linda aí. Vamos lá. Adapac. Qualquer coisa pode ser morta, basta acertá-la no lugar certo. Tantum, em Tantum e Magano contra a ampulheta da rainha estátua. O filete de luz atingiu as pálpebras de Adapac, alfinetando-lhe a consciência. Ele desviou o rosto da fresta por onde a luz espiava, piscando enquanto a memória o informava da situação. Bosta. Adormecera. O espadachim amaldiçoou o corpo cansado e girou a cabeça cuidadosamente para os lados, sentindo a dor lhe escorregar pela coluna vertebral, punindo-o pelo descuido. Tinha cometido um erro grave. Quanto tempo havia perdido? Daquele esconderijo, o jovem de 19 ciclos de idade não tinha como saber. A pouca luminosidade que penetrava no depósito era graças às brechas e falhas na madeira das paredes, portas e janelas, perfurando as trevas como lanças pálidas querendo feri-lo. O lugar contava cerca de 7 passos de comprimento por 5 de largura, abrigando um par de estantes com instrumentos de jardinagem, celas, sacos de adubo e ração envelhecida. Quem quer que tenha construído o aposento, abandonara-o há vários ciclos, deixando a madeira podre, convidar o mofo e a poeira para ali morar. Irritado, Adapac se levantou, cauteloso quanto ao ranger das tábuas do chão. Qualquer barulho, por mais baixo que fosse, era um direito que ele havia perdido. De sentado, passou para ajoelhado, colocando o ouvido na parede leste. Insetos orquestravam sua melodia noturna e nada mais. Espere. As tábuas da janela dobraram-se violentamente para dentro do depósito, cuspindo farpas por cima de sua cabeça. O segundo impacto foi ainda mais forte, permitindo que a luz adentrasse livremente em feixes brancos queimando a escuridão. A Dapak moveu o corpo para o canto e desembainhou uma de suas espadas gêmeas, Iji. A lâmina de osso despertou com Silva a deslizar no forro da bainha, implorando para que sua superfície perfeitamente branca logo fosse maculada. Um terceiro baque agora destruía completamente o que antes era a janela do aposento, abrindo um rombo grosseiro para o mundo exterior. Um deles entrou. Guiada pelas experientes mãos do espadachim, a lâmina de Ig projetou-se em linha reta, atravessando o crânio da Guandiriana pela têmpora direita. Tão rápido quanto entrara, retrocedeu, colorindo as paredes com sangue e massa cerebral. Os dedos compridos da invasora largaram a grande massa de osso que empunhava, acompanhando o corpo pesado e sem vida que desabou desajeitadamente para dentro do depósito. As pernas de Adapak recuaram para longe do rombo que havia sido aberto, e ele encarou a criatura. Espigões e placas encouraçadas brotavam de sua pele vermelho escura, desenhando-lhe uma grotesca armadura natural ao longo do corpo magro e desnudo, de pouco mais de 8 cascos de altura. Por conta da deformidade súbita que a cabeça havia sofrido, o par de olhos involuídos havia saltado das órbitas e as enormes orelhas pendiam frouxas e rasgadas como velas de navio após uma intensa tempestade. A mandíbula, no entanto, ainda preservava a expressão congelada no último espasmo de vida, arreganhando a arcada de dentes irregulares. Ainda que a pélvis da Guandiriana estivesse voltada para baixo, o espadachim pôde concluir sem dificuldade que aquela era uma das fêmeas soldado, uma vez que sua coroa de chifres havia sido cerrada, e as placas encouraçadas não exibiam as típicas tatuagens escavadas dos machos de alto escalão. Nascidos para a violência, Adapak refletiu, limpando a lâmina com a palma calejada. E então vieram os guinchos. Eles invadiram o depósito com uma intensidade ensurdecedora, ecoando pelas paredes e agulhando os tímpanos do espadachim. Ele tapou os ouvidos e estimou no mínimo 5 deles lá fora, emitindo som insuportável, para que pudessem enxergá-lo. Assim que cessaram, os guinchos foram substituídos por frases do líder em sua língua mãe, ordenando às subordinadas que adentrassem o lugar. Adapak as ouviu protestar e se permitiu um sorriso sutil de vitória. Ele era consciente da natureza bruta dos guandirianos, mas sabia também que o medo do desconhecido fazia parte de quase todas as espécies de Kurgala, e seus inimigos não eram exceção. Tinham visto um dos seus entrar naquele pequeno armazém e ter a cabeça destroçada. Agora temiam o mesmo destino. Acompanhados de mais guinchos, 2 estrondos vieram da parede sul e oeste, sacudindo o lugar inteiro. As criaturas sentiam o cheiro de Adapak, mas o retorno do som não lhes dava sua localização exata. Então iam derrubar a estrutura inteira, até que ele fosse obrigado a sair, ou morresse sufocado sob os escombros. O rapaz ignorou a dor nos ouvidos e vasculhou o cenário em busca de opções. A janela por onde ele tinha entrado no início da noite era agora um rombo vigiado. A porta da parede norte ostentava um pesado trinco pelo lado de fora, e o teto não revelava nenhuma portinhola. O próximo golpe empurrou a parede sul de tal maneira que a estante à sua frente por pouco não tombou. Isso. Adapak embainhou Ija ao lado da irmã Sumi e agarrou o móvel, forçou-o para frente, mas era pesado demais. Apoiou uma das botas na parede e duplicou o esforço. Por favor. A estrutura tombou, trazendo com ela os instrumentos, sacos de adubo e ração há muito esquecidos nas prateleiras. Os 2 últimos se abriram com um impacto no solo e se misturaram à grossa cortina de poeira que se ergueu com um estrondo. Os ataques cessaram, mas os guinchos não. Adapak transformou o esconderijo em um súbito amálgama de cheiros e ecos misturados, confundindo seus algozes temporariamente. Com isso em mente, ele desembainhou ambas as espadas e espiou o lado de fora através do buraco na parede. A lua de Sinana derramava sua luz pálida sobre a clareira do bosque, cujos únicos indícios de civilização eram a casa abandonada do antigo morador do terreno, uma velha carroça sem rodas e o depósito onde o espadachim se encontrava encurralado. Em frente a este, Duas fêmeas soldados guinchavam exaustivamente, movendo as narinas verticais e as orelhas avantajadas em busca de informações. As lâminas de osso de suas espadas eram amareladas, o que sugeria a confecção a partir de âmbar muito jovens. Armas de baixa qualidade. Isso é bom. Logo atrás das fêmeas estava o macho líder, o mais alto, mais encouraçado e mais inteligente do grupo. Uma coroa de chifres lhe adornava a cabeça angulosa, alertando o mundo sobre seu potencial hostil. Ele portava uma rústica clava de osso amarrada à cintura e tinha a couraça marrom repleta de tatuagens escavadas, expressando sua posição privilegiada no mapa da hierarquia guandiriana. Havia algo mais, no entanto. No pescoço da criatura, pendia um cordão de couro simples, cuja ponta segurava uma espécie de cristal esverdeado em forma de meia-lua. O pequeno artefato parecia ter sido amarrado de forma improvisada, com fios puídos cruzando entre si e ocultando a parte da superfície. Aquela era uma relíquia de Ngiri. Adapak estremeceu. Aquilo era ruim, muito ruim. Ele teria que neutralizar o guandiriano tatuado antes dos outros se quisesse aumentar suas chances de sobrevivência. Pense. Atrás do espadachim, os ataques às paredes recomeçaram. Seu coração ecoava a contagem regressiva do confronto. Rápido. A espada Sumi partiu do buraco no depósito como uma flecha, cortando o ar em linha reta, até cravar com um baque seco no tórax encouraçado do líder, por pouco não acertando a relíquia. A criatura mal começou a compreender o que tinha lhe acontecido quando a Adapak saltou para fora da estrutura. Passou correndo entre as duas fêmeas atônitas e pulou sobre o guandiriano, forçando-o a tombar para trás, enquanto arrancava a espada de seu tórax e passava por cima do corpo, aterrissando na grama logo atrás. Arfando, o espadachim se virou para encarar os inimigos. Os círculos surgiram em sua mente, se preparando para os cálculos. Comece. E é isso. PH, fala pra gente por que que você escolheu o espadachim de carvão pra trazer aqui pro nosso podcast. Cara, eu gosto muito, primeiro, de literatura, eu gosto bastante, né? Só que tem algo na literatura que me fascina mais ainda. É a possibilidade dela não ser só literatura. É muito estranho isso. Mas quando um livro ele é escrito para ser só um livro, às vezes eu fico meio triste, assim. Eu gosto quando um livro ele é bom, eu me satisfaço com aquilo. E eu gosto quando ele é escrito e eu vejo que tem... Dá para ser um RPG... Dá pra ser um filme, dá pra ser desenho animado, por que não? Dá pra ter música ali dentro daquele universo. Legal. É por isso que os meus livros preferidos, eles têm o universo em volta deles. Um deles, por exemplo, o Guerra dos Tronos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Tem tudo isso que eu falei. Tem RPG, tem seriado, tem música, tem muita música boa. Enfim, outro é o Nome do Vento. E no caso aqui... do Brasil, a gente sendo um pouquinho bairrista, né? Eu gosto muito do Espadachim de Carvão nesse sentido, sabe? Ele é uma história bem precisa naquilo que ela se propõe, mas ele deixa que eu viaje, cara. E essa possibilidade de viajar, pra mim, é tudo. Ah, legal. Eu acho que uma das principais funções da literatura é justamente essa coisa escapista, né? A gente... ir para outros mundos, deixar os problemas aqui de lado e se aventurar, se deliciar em universos que a gente só consegue viver na imaginação, né? Sim. E esse livro, eu acho que leva a gente para um universo fantástico que é curioso, que a gente quer saber mais dele, né? O Espadachim foi uma surpresa muito grande, assim. Quem já me acompanha, obviamente, vai saber do meu relacionamento com Afonso Solano, né? Nós somos casados. Não, tô brincando. A gente tem uma amizade muito boa, assim. O Afonso Solano é um irmão que eu ganhei aí, né? Não sei se ele me considera o mesmo, tá? Mas eu considero. É um irmão que eu ganhei aí nesse lance de podcast, enfim, nessa vida e tudo mais. E foi uma surpresa muito grande, porque eu não sei as outras pessoas, mas quando eu vou ler os meus amigos ou os meus conhecidos, eu vou muito mais chato. Então tem muito conhecido que eu já li, muita gente que eu conheço, que fez livro e mandou pra eu ler e tudo mais, que eu li e disse assim, cara, eu ainda não li, entendeu? Uhum. Com aquela vergonha de criticar e tudo mais. Sei, é chato dizer pra um amigo que não gostou muito, né? É, indelicado, né? Uhum. Mas daí, quando eu fui ler o Afonso, vamos ver o que é que o Afonso Holando me reserva. E eu fui muito crítico. E quando eu tava mais ou menos com uns 20, 30% da leitura, isso ainda na primeira sentada, eu me esqueci que era o Afonso Holando. Eu me esqueci que eu conhecia aquele cara. Legal. Ele me jogou pro universo dele, ele me sugou literalmente pro universo dele. E quando eu redobrei, né, quando eu recobrei um pouquinho a consciência, digamos assim, que eu parei de ler o livro, aquela primeira fechada que você lê, você senta pra ler, depois você dá aquela primeira fechada, até pra ver se decide ou não a continuar com a leitura. Aí eu fechei, aí eu fiquei pensando, cara, eu tenho que voltar pra esse universo. Eu abri de novo e continuei lendo. É, isso, ele é um daqueles livros em que você acha ruim quando você tem que descer do ônibus, quando você tem que parar de ler. Aquele que você começa e quer ir até o fim e fica triste quando acaba. Pois é, e a surpresa veio porque veio de um conhecido, né? Você, não sei você, assim, mas você espera menos do conhecido. Afinal, aquela pessoa é palpável, entendeu? A gente tende a ser também condescendente com quem a gente gosta, né? Também tem esse outro ponto. É, tem esse outro ponto, mas no meu caso, vamos lá. Jorge Martin, por exemplo, está muito distante de mim, entendeu? Uhum. Mas o Afonso Solano, a gente já tinha comido sanduíche junto, cara. Uhum. Eu já tinha abrigado ele na minha residência. Sei. Entendeu? Então, o que ele faz, teoricamente, eu posso fazer. Por quê? Porque ele é um igual. Uhum. Ele está ali junto comigo. Eu conheço as preocupações, os medos dele. Então, como ele é um igual, eu espero que ele faça coisas normais para mim. Uhum. Né? E um espadachim de carvão eu jamais conseguiria escrever. Entendeu? Mas sabe que eu acho que um dos grandes problemas que a arte, de uma maneira geral, sofre é justamente a gente pôr ela num pedestal, como se fosse algo inalcançável. Talvez. Aí a gente acaba gerando, sei lá, um elitismo em cima. E eu acho que a essência da arte, ela tem de ser popular. Sim. Eu acho que a arte que não é popular é uma arte mais experimental, que tem a sua função, né? Até porque precisa experimentar coisas diferentes para se criar coisas novas. Mas o grosso da arte tem que falar com todo mundo. É, você tem razão. Pra mim é muito difícil esse lance, assim, eu olho realmente, assim, um produto da arte, eu digo, cara, eu sou incapaz de fazer isso, então esse cara realmente merece milhões, é. Entendeu? Eu tenho esse apego. Ah, sabe que, assim, a gente pensa nos clássicos, por exemplo, no Tolkien, e acha que, tipo, era um cara iluminado e inalcançável. Aí, de repente, você vê um Patrick Rothfuss, de repente, criando, enquanto você tá vivo, vendo um universo que parece tão fantástico quanto, pelo menos chega bem perto, sim, sabe? Sim, é verdade, talvez o Patrick, né, eu não posso falar porque eu nunca escrevi algo no nível do Nome do Vento, muito menos do Senhor dos Anéis, né? Uhum. Então, nem do livro do Espadachim de Carvão, né, então talvez o Patrick também em algum momento da vida dele teve esse distanciamento, assim, de dizer, cara, eu sou incapaz de chegar no Tolkien, mas eu lendo o Nome do Vento e entendo quem está ouvindo, eu tô comparando, mas eu não tô dizendo que é melhor. Pelo amor de Deus, o Senhor dos Anéis é intocável no ambiente dele, dali não se tira. Mas eu acredito que hoje o Patrick, ele consiga se comparar ao Tolkien, entendeu? Uhum. E eu consigo compará-lo ao Tolkien. É, eu, por mais que eu escreva alguns contos e tenha a vontade de escrever um livro, é pra jamais pensar que eu consigo chegar a 1.000 quilômetros de distância do Tolkien, entendeu? Uhum. Enfim, é um devaneio. É, mas é aquela coisa também, né? A prática que leva à perfeição também. E é legal você ver alguns escritores quando eles falam justamente dos processos. Por exemplo, o Stephen King, que fez o livro dele sobre a escrita, né? É interessante que aos poucos você vai desmistificando e vai vendo que algumas coisas não são tão inalcançáveis assim. Uhum. Apesar de que tem uma certa dose de talento lá que é complicado mesmo atingir. É, isso daí não se estuda, né? É. Mas dá uma sinopse então pra gente do Espadachim de Carvão. Adoro a sinopse do Espadachim de Carvão que eu criei para ela, muito parecida com a sinopse do próprio Afonso Solano. Espadachim de Carvão nada mais é do que um livro de um rapaz chamado Adapac, cujo apelido é Espadachim de Carvão, e que eu popularmente chamo de Espadavão de Carvim, para o Afonso ficar chateado comigo. É um rapaz que sai do seu estado, da sua casa normal, né? Que é sua terrinha lá com os seus deuses, né? Com o seu criador e tudo mais, e adentra a uma realidade mundana a qual ele não conhece a não ser por livros. E junto conosco, o leitor, ele vai conhecendo tudo aquilo dali. É lógico que tem uma trama, uma busca e uma fuga ao mesmo tempo, né? Mas nada mais é, e isso é muito bom de eu dizer o nada mais é, do que um encontro, uma busca por um novo mundo, um estranhamento coletivo, porque nós estamos tendo também. Legal. E aí os personagens principais, né? O Adapac, a supracitada Tarish, né? Tarish é o nome dela? É, Tarish Nanari, né? Se eu não me engano. Outro que participa muito, o Telalek, né? E os deuses, né? Os quatro que são um, né? É, o sentido de equilíbrio dos deuses eu acho que é uma das coisas mais legais do livro. Sim. E, obviamente, o mundo, né? Kurgala é um personagem. Né? Kurgala é um personagem, creio eu, até mais importante do que o Adapac. Uma vez que, por mais que eu goste do... Só dizendo um negócio, todo mundo chama Adapac, né? E eu pronuncio Adapac porque eu sou cearense. É, eu também acho que é Adapac. É, mas o pessoal dá uma juntadinha assim, Adapac. Mas eu vou no Adapac mesmo. Mas, enfim, Kurgala eu acho tão mais interessante até do que o Adapac, por mais que ele seja muito interessante, que eu tenho hoje vontade de ver outras histórias de Kurgala, entendeu? Uma delas é de Tantum e Magano. É, então, isso que ia citar. As próprias crônicas de Tantum e Magano, né, que parece ser a série de livros favoritas do Adapac. Sim. É, acabam sendo um outro personagem. Você quer ler os livros que ele leu também, entender como é que o caráter desse herói foi formado, né? Isso. E para isso, né, a narrativa que o Afonso escolheu é primorosa. Assim, outros livros já fizeram, né, outros autores já fizeram, mas para essa história que o Afonso escolheu contar, o fato de ele dedicar um capítulo para o presente e um capítulo para o passado, né, na vida do Adapac, é muito bom, é muito divertido. Eu já tive a experiência de pular os capítulos do passado, entendeu? Que ele tá no flashback. E é bacana ler só a história presente. Como eu também li com a experiência de ler, de ter só os capítulos dos flashbacks, né? Do passado. E é também uma experiência muito boa. Mas essa intercalação que o Afonso deu é lindo, cara. É algo realmente primoroso. Outro recurso de roteiro que ele utiliza, de narrativa, melhor dizendo, que ele utiliza lá na frente, que é a gente entrar na mente do Adapac por meio de um diário de bordo que ele carrega consigo dentro de um navio, é outro fator primoroso também no sentido de autor, né, de confecção mesmo de história. Então, por mais que tenha uma história boa, a narrativa que o autor escolhe, que o Afonso Solano escolhe, para mim também me surpreendeu bastante. Legal. Muito bacana. Tem algum personagem favorito que você queira destacar? Acho que eu dei uma dicazinha, né? Acho que Kurgala é meu personagem favorito, apesar de não ser, enfim, um personagem propriamente dito, né? Mas eu vou trocar um pouquinho da pergunta. Tem um momento que eu acho muito bom. Eu vejo vários Adapacs, né? Eu gosto do Adapac, aquele que consegue resolver tudo, assim, sabe? Aquele... É um pouquinho parecido com esse trecho que você narrou, né? Sei. Que tem o Adapac que, sabe, ele resolve tudo. Ele tá no domínio da situação, ele maneja as duas espadas de forma primorosa e tudo. Eu gosto desse Adapac, mas eu não gosto tanto quanto aquele Adapac quebrado e sem saber o rumo da sua vida que tá lá no navio, que tá lá na embarcação, né? Que no meio de tudo ali, no meio do confronto, ele vai para o navio da Cirara, né? Uhum. Eu gosto muito daquele personagem, eu gosto muito como o Afonso escreveu aquela persona do Adapac, vamos dizer assim. Então, se fosse escolher um personagem, seria Kurgala, mas por não ser um personagem propriamente dito, então eu fico com aquele Adapac do navio uhum. da Cirara. Legal. Mas então, é interessante ver a insegurança dele, inclusive a insegurança dele em relação a Tarish, né? Que é uma coisa que a gente sente também. E essa proximidade com o personagem dele não ser simplesmente fodão em tudo, que eu acho que faz com que a gente se importe com ele, né? Sim. E aí que tá o lance de como é importante a narrativa que o Afonso escolhe, né? Porque num capítulo, a gente tem uma da PAC que ele fatia 7 monstros, 7 criaturas. Uhum. Em outro capítulo, a gente tem uma da PAC que ele acaba com um ser do mar, no estilo Lovecraft, né? Uhum. Mas... Em seguida, a gente vira para um Adapac, né? Que ainda não sabe manejar as espadas, que ainda não entende bem os círculos, e que sofre e que tem aquele amorzinho adolescente pela Tarish, né? É. Então, como é legal esse contraponto, né? Num lado, o herói da jornada do herói, digamos assim. Uhum. E do outro, algo que um dia pode ser um herói, ou não. É, legal. Ao mesmo tempo também que a própria moralidade do herói, em certos pontos a gente questiona, não a moralidade em si, porque ele tem, a gente sabe que ele tem boas intenções, o que a gente não sabe sempre é se as ações dele são boas para o universo ou não. É aquele lance de, o que ele faz com uma boa intenção, mas por ser inocente talvez ele não faça da melhor maneira. É, né? Tem isso sim. Isso também é bom, né? Que foi o que eu falei, que ele vai descobrindo. Uhum. Então, todo erro do Adapac é um erro que também a gente cometeria naquele universo que, pra gente, se a gente entrasse de cabeça naquele universo como ele entrou, seria um universo oco, né? É. Tá certo. E pra finalizar, a gente sabe que o segundo volume da série do Espadachim de Carvão tá pra ser lançado agora, né? As Pontes de Puzur. Isso. Você teve acesso a alguma coisa desse material, PH? Você consegue dar alguma dica pra gente aqui? Será que o Afonso vai ficar bravo? Não, o Afonso foi sacando comigo. Ele não me mandou nada, não. Infelizmente. Mas eu posso dizer o que eu espero, né? Uhum. Não sei, talvez eu espere um pouquinho mais de Cirara, né? Uma vez que talvez ele comece ali no navio da Cirara. É um personagem bem interessante, né? Uhum. Talvez um Adapac um pouquinho fora de si, porque o final do Espadachim de Carvão, ele é um soco no estômago das crenças, né, do Adapac, do personagem principal. Então a gente vai ver um cara contestador, vai ver um cara meio fora daquela inocência dele, né? Uhum. Ele agora se torna um criador do próprio caminho, não tão baseado no que ele tinha para se basear, né? Aquilo que definiu a ética dele agora talvez não possa mais ser tão seguida. E aí? Onde é que o Afonso vai colocar esse bicho, né? Como agir quando a sua base rui, né? E tudo que você acredita, de repente, não é aquilo pra Isso. Onde você vai, pra que lado você olha, né? Como é que fica sua motivação uma vez que o motivador mudou? É isso que eu espero das Pontes de Puzur. Tá certo. E quem ficou interessado, onde é que encontra PH Santos? PH Santos ou o livro? Não, o livro a gente vai botar os links pra compra aqui na descrição. Mas PH Santos tem Twitter, alguma coisa pra quem quiser conversar mais com você, discutir sobre o livro? Tenho. A melhor forma de conversar diretamente comigo é pelo Twitter, né? twitter.com/phsantos, @phsantos. Lá também eu tô divulgando os podcasts que eu participo, então se tem um feed ali que você pode se alimentar de onde eu estou, é lá no Twitter. E por favor, comentem comigo, discutam, pergunte o que é que eu acho bacana o Nome do Vento, já que eu supracitei aqui, né? Uhum. No próprio Espadachim e tudo mais. Quem sabe até meto o Afonso na discussão e ele responde alguma coisa pra você. Mas Twitter, eu gosto da interação no Twitter. Se você quiser adicionar no Facebook, fique à vontade também. facebook.com/phsantos com mais um S ao final. PH Santos. Tá certo. E fala pra gente também um pouquinho então da Ripa, pro pessoal também seguir. Boa. A Ripa é um nome muito estranho, né? Mas enfim, a Ripa é a Rede Iradex de Podcasts Associados. É porque tinha ficado Rede Iradex de Podcasts, entendeu? Só que aí ficava Ripa, né? Uhum. Aí, como combina com o cemitério, interessante, né, combinar com o cemitério, a gente botou um A pra ficar a Ripa, né, Ripa de madeira. Uhum. Mas, enfim, a Ripa tem alguns podcasts, né, tem o Iradex Podcast, que é um podcast semanal de indicações da cultura nerd geek, tem o PH Santos Show, o meu podcast, que ninguém mete o bedelho, só eu mando, e eu entrevisto... Enfim, eu entrevisto gente que viaja pro Japão salvar golfinho, até ilustrador, como o Brão Barbosa, por exemplo. Legal. É, tem o Sete Reinos, que é um podcast de Game of Thrones. É, como a série está parada, então é um podcast que discute muito literatura, porque a gente discute as crônicas do Matador do Rei, né? Então fica ligado se você gosta de literatura e você está aqui que gosta de literatura. Então, Crônica de Gelo e Fogo. Isso, as Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin, né? Isso. Eu falei errado, foi? Falou Matador do Rei, confundiu. Sério? É. Foi mal, Brasil. Mas eu gostaria de ter um podcast comentando também o Matador do Rei. É. E por fim, né, existem podcasts surgindo aí na Ripa. Fiquem ligados. Legal, legal. Então é isso, pessoal. Digam pra gente o que vocês acharam aqui do podcast. Se vocês leram Espadachim de Carvão, digam pra gente se gostaram ou não. Mandem e-mail pra caixadehistoriaspodcast@gmail.com. Sigam a gente no Twitter, @caixa_histórias. E também tem a nossa página no Facebook. Você pode procurar lá, Caixa de Histórias. É isso. Muito obrigado, PH. Espero que você venha outras vezes aqui. De repente você vem pra gente discutir o segundo livro da Crônica do Matador do Rei. Sim. Vem sim, cara. É só chamar. Eu acho que literatura, pra mim, é hoje realmente uma das coisas que mais me motiva a gastar o meu tempo, digamos assim. Legal. Então é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau.